meuscds.com. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste, porque eu tenho a pistola, mas ela que é a pistoleira. O som que o show vai começar. Eu quero ver a galera toda geral dançar. Solte a batida do beat, essa é hit do verão. Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão. Minhas dançarinas vem mexendo, dando bunda, rebundada no chão. Tá, tô, pô. Que é isso, bonita? Rebundada no chão. E tá, pô, pô. Simbora, minha banda! Lamba saia! E aí, loirinha? meuscds.com. DJ, prepara o som que o show vai começar. Roda, roda, roda, roda, roda. Pra voar, pra voar, pra... Solte a batida do beat, essa é hit do verão. Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão. Já tá sem camisa, é? Dando bundada, e dando bundada, bundada no chão, dando... É, mulher! Bundada no chão, e dando bundada. A culpa é de quem, bebê? Bundada no chão, e dando bundada. Que delícia, mulher! Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste, porque eu tenho a pistola, mas ela que é a pistoleira.